Assassinos de saudade, assassinos de saudade, assassinos de saudade. Consequências te tocar. Conhecer, beber, fumar em outros lugares. Paredes despedaçadas, banheiras de mármore. A rotina não te veste bem. Como tenha tratado da vida. A rotina não te veste bem. Mergulhar em você pra fugir do calor. Quantos verões você deixa o passar? 100 metros rasos dos meus dedos nesses cabelos de onda. Que sua saia curta me esconde. Suas coxas protegem meus olhos desse sol. Preciso de sombra e da sua água fria. Seu corpo precisa de férias comigo. Assassinos de saudade. Assassinos de saudade. Assassinos de saudade.